mas sei que é assim, porque eu gosto de tudo que seja com amor, do mais belo rubi à mais simples flor. Gosto de tudo que seja com amor, do mais belo rubi à mais simples flor. Gosto de ver no céu uma estrela brilhar. Gosto de ver um golfinho na água brincar. Gosto de ter o encanto de todos os sabores. Do arco-íris eu gosto de todas as cores. Mas tudo só faz sentido quando estás ao pé de mim. Não sei bem explicar, mas sei que é assim, porque eu gosto de tudo que seja com amor, do mais belo rubi à mais simples flor. Gosto de tudo que seja com amor, do mais belo rubi à mais simples flor. Mais belo rubi à mais simples flor. Gosto de tudo que seja com amor, do mais belo rubi à mais simples flor. Canal 2 Antena. Acreditei, não me enganar. Pura ilusão, louca paixão, depois o fim. Mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões. Depois o fim. Mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões. Como aquela que eu tive contigo, confiei no teu rosto lindo. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões. Como aquela que eu tive contigo, confiei. horas a passar que vivi a teu lado aqui. Nesta praia, este mar, tudo me faz lembrar em nós dois. Sobre a areia, o calor das promessas de amor sem depois. Brasil! Esta noite vais ter uma surpresa, enfeitada por um simples sentimento. A magia que se vê aqui tão perto enfeitiça esta quadra de Natal. Vamos dar conforto, muita coragem, combater a tristeza e a solidão. Peço ao mundo que não esqueça esta mensagem e gritar bem alto sempre: Feliz Natal. É bom ficar ao pé de ti, sentir cada momento a sorrir. Tu és a luz do meu olhar. Farei tudo para teres um bom Natal. Eu gostava de encontrar o Pai Natal e pedir um sorriso, muitos brinquedos para dar às crianças do mundo inteiro. Vou cantar esta canção só para ti e gritar bem alto sempre: Feliz Natal. Feliz Natal. É bom ficar ao pé de ti, sentir cada momento a sorrir. Tu és uma família. Gostava de passar o Natal com o meu pai. Se eu não for passar o Natal com ele, dê-lhe um bom Natal. Queria dizer um Feliz Natal para a minha família. Quero passar o Natal com a minha mãe. É bom Natal. Fique em sintonia com o canal 2. Chama, fica logo toda louca. chupar, vai te dar cabo da boca. Lá dentro da tua caixinha, se acabares é se há mais. Lá dentro da tua caixinha, olha o isqueiro. Cuidado, não fumes tudo, porque podes ficar cansadinha. Já estás a chupar muito, lá vai um e lá vai dois. Já estás a chupar muito, cuidado com a boca. Esta festa linda como esta no nosso Portugal, com toda a simpatia, paz e alegria nesta terra natal. Somos um grupo animado, andamos por todo lado com estas tradições. Estas canções populares são os nossos cantares que alegram corações. Estas canções populares são os nossos cantares que alegram corações. Vamos todos juntos, quero animação, estar com todos vós é tão bom. Vamos todos juntos, quero animação, estar com todos vós é tão bom. Vou comprar um fato novo, vou pro meio do povo que eu quero bailar. Com a menina mais bela e vai ser só com ela que eu vou dançar. Vou entrar no bailarico que eu guia, trafico, todo o povo se anima. A ver a banda tocar, todo o povo a dançar ao som da concertina. A ver a banda tocar, todo o povo dançar ao som da concertina. Vamos todos juntos, quero animação, estar com todos vós é tão bom. Vamos todos juntos, quero animação, estar com todos vós é tão bom. Todos vós é tão bom. vamos todos juntos ter animação. Estar com todos vós é tão bom. Vamos todos juntos ter animação. Estar com todos vós é tão bom. Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Mas já sabemos quem por ela entrou. Na nossa rua ela não morou. Mas já sabemos quem por ela entrou. Porque nasceu da sua conquista o menino seu do futebolista. Porque nasceu da sua conquista o menino seu do futebolista. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança que já recebeu uma grande herança? Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança que já recebeu uma grande herança? Talvez bem mereça por deixar entrar um madeirense de cabeça. Barriga de lugar talvez bem mereça por deixar entrar um madeirense de cabeça. Com a entrada de um golo profundo foi bem consolada pelo melhor do mundo. Com a entrada de um golo profundo foi bem consolada pelo melhor do mundo. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança que já recebeu uma grande herança? Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança que já recebeu uma grande herança? Mas já sabemos quem por ela entrou. Na nossa rua ela não morou. Mas já sabemos quem por ela entrou. Porque nasceu da sua conquista o menino seu do futebolista. Nasceu da sua conquista o menino seu do futebolista. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança que já recebeu uma grande herança? Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança que já recebeu uma grande herança? Talvez bem mereça por deixar.

gente da minha terra, eu te saúdo. Recordas-me a infância que vivi, quando olho para ti fico miúdo. Nunca, jamais me esquecerei de ti. As torres que tu tens rasgam o céu. Ao longe ouço meus sinos tocar, correndo com tantos amigos meus. No teu adro passei horas a brincar. Quantas vezes com teu toque eu acordei, ao som do mesmo toque adormeci. Do teu relógio tantas pancadas contei, nas horas boas e más que então vivi. Toca, toca teus sinos sem parar. Um dia vais badalar só para mim. Pena que já não sinta o teu tocar. Deixarei de te ouvir, será meu fim. Sem parar, um dia vais badalar só para mim. Pena que já não sinta o teu tocar. Deixarei de te ouvir, será meu fim. Rosa Felizbela, senhora muito educada, Dona Rosa Felizbela, senhora muito educada, tomou o carro na estrela com o menino e a criada, tomou o carro na estrela com o menino e a criada. Ao chegar o cobrador, a Dona Rosa apregoa. Ao chegar o cobrador, a Dona Rosa apregoa. Pode cortar, faz favor, dois bilhetes para a Brandoa. Pode cortar, faz favor, dois bilhetes para a Brandoa. O cobrador muito cortês dos bilhetinhos apaga, o cobrador muito cortês dos bilhetinhos apaga, diz-lhe não são dois, são três, o menino tão bem paga, diz-lhe não são dois, são três, o menino tão bem paga. A Dona Rosa num desatino começou a protestar, a Dona Rosa num desatino começou a protestar. O menino é pequenino, não tem direito a pagar. O menino é pequenino, não tem direito a pagar. O quebrador, bom rapaz, respondeu para mais despacho. O cobrador, bom rapaz, respondeu para mais despacho. É pequenino, mas traz calcinhas até abaixo. É pequenino, mas traz calcinhas até abaixo. Então corte, faz favor, um bilhete para o meu Necas. Então corte, faz favor, um bilhete para o meu Necas. Eu só pago meio bilhete, porque só trago cuecas. Eu só pago meio bilhete, porque só trago cuecas. As leis da vida são falsas, e aqui a minha criada. As leis da vida são falsas, e aqui a minha criada não traz cuecas nem calças, portanto não paga nada. Não traz cuecas nem calças, portanto não paga nada. Canal 2. Fica saudade, estranha. Come on.